E agora, perante a questão, o que é que nós podemos fazer para nos sentirmos melhor quando alguém morre, quando nós perdemos alguém? Não há uma forma certa de fazermos o luto por alguém que morreu. Podemos chorar ou não, ficar zangados ou não, preferirmos ficar acompanhados ou sozinhos, mas a verdade é que existem algumas coisas que podem ajudar. Como, por exemplo, ver fotografias da pessoa que morreu, visitar a campa num cemitério ou algum lugar que era especial e que nos liga de alguma maneira àquela pessoa, pensar sobre o quanto a pessoa era importante para nós, fazer um desenho ou escrever sobre o que estamos a sentir, por exemplo, escrever uma carta à pessoa que morreu, falar com alguém, um familiar, um amigo, um professor ou até mesmo um psicólogo da escola. Estas são algumas estratégias que podem ser muito úteis nesta fase. Para além disto, a comunidade educativa e a família têm um papel muito importante na identificação destes sintomas que eu tenho vindo a descrever, tanto mentais como físicos. E, portanto, aqui, nesta fase, estas pessoas têm um papel extremamente importante na identificação destes sintomas. Em caso de necessidade, será sempre importante pedir ajuda a um profissional.